está no ar mais uma vez. Meu brinquedo estupefaciente através da música Muqueca de Siri. Rádio Comunitária Campeche, começamos com Sila do Coco. Vamos tirar onda. Mirante cantar o samba, beber cachaça e no mirante cantar o samba. A ladeira do morro é bonita e tem que ver. Quando eu subo as ladeiras, lá encontro o Roger. Bebo cachaça e canto samba a noite inteira. Vou no alto da Sé, vejo as tapioqueiras. Aqui na Rádio Campeche, também pela Rádio Bronca, Barcelona. Raoni Dandara e Ana Costa, seja feliz. Depois meu amigo Maclay Matos, se parasse de chover. Rádio Campeche, uma frequência comunitária. Agora como é que a gente faz? Com os detalhes, com a saudade, com os abraços que não tenho mais, com as eternas lembranças, com a dor que não amansa, pra diminuir a distância do meu mundo ao seu. E agora como é que a gente faz? Com os detalhes, com a saudade, com os abraços que não tenho mais, com as eternas lembranças, com a dor que não amansa, pra diminuir a distância do meu mundo ao seu. E agora como é que a gente faz? É seguir a vida espelhar o ensino, ter na fé um alívio, construir um ninho de amor e carinho, pra fazer o meu mundo envolvido em paz. Vá com Deus, seja feliz e até mais. Vá com Deus, seja feliz. Com a saudade, com os abraços que não tenho mais, com as eternas lembranças, com a dor que não amansa, pra diminuir a distância do meu mundo ao seu. E agora como é que a gente faz? Com os detalhes, com a saudade, com os abraços que não tenho mais, com as eternas lembranças, com a dor não amansa, pra diminuir a distância do meu mundo ao seu. E agora como é que a gente faz? É seguir a vida, espelhar o ensino, ter na fé um alívio, construir um ninho de amor e carinho, pra fazer o meu mundo envolvido em paz. Mais. Vento soprou, temporal levou, meu bem que não sai de casa. A chuva avisou que hoje não vem. Não tem o nosso encontro marcado de amor, e eu desolado lamento. Mal tempo nos afastou. Vento soprou, temporal levou, meu bem que não sai de casa. Na chuva avisou que hoje não vem. Não tem o nosso encontro marcado de amor, e eu desolado lamento. Mal tempo nos afastou. Ê, São Pedro, ê, São Pedro, se parasse de chover, meu amor vinha me ver. Minha tristeza passava, alegria então voltava, afastava o meu sofrer. Deus do céu, ei São Pedro, ei São Pedro, se parasse de chover, oi, meu amor vinha viver. Minha tristeza passava, alegria então voltava, afastava o meu sofrer. Vento soprou, temporal levou, meu bem que não sai de casa. Na chuva avisou que hoje não vem. Não tem o nosso encontro marcado de amor, e eu desolado lamento. Mal tempo nos afastou. E São Pedro, e São Pedro, se parasse de chover, meu amor vinha me ver. Minha tristeza passava, alegria então voltava, afastava o meu sofrer. A tristeza passava, alegria então voltava, afastava o meu sofrer. E São Pedro, e São Pedro, se parasse de chover, oi, meu amor vinha viver. Minha tristeza passava, alegria então voltava, afastava o meu sofrer. E São Pedro, meu bem, meu amor vinha me ver. Minha tristeza passava, alegria então voltava, afastava o meu sofrer. Ah, que vovó, já dava jeito nisso. Jogava um ovo no telhado, um cigarro pra Santa Clara, e no dia seguinte era sol. Nesse Brandão, queridíssima, café com pão. arroba Muqueca Siri. É hora de levantar, tem café com pão torrado, só falta você provar. Essa hora todo dia, pro trabalho sem abono, enfrentar com valentia. O teu ronco é tão gostoso, teu momento de descanso, o teu jeito preguiçoso, despertando o corpo manso. Acorda, meu amor. A história de logo Marisa eu te prometo e Luiz Inácio. Vou jantar bem caprichado, comprei carne de segunda, vou fazer um ensopado. Mas se houver aquela greve, participe sem ter medo. Amanhã, num jeito leve, vou bizar o meu segredo. Chega agora no Moqueca de Siri, Carol Saboia. Mais uma amiga, vento no canavial. Rádio Bronca, 104.5 FM, Barcelona. Rádio Campeche, 98.3 FM, Floripa. Vento no canavial, sopra uma saudade assim. Vento que vem me contar que você não gosta mais de mim. Leva a soprar. Quem acreditar no vento, vê que a vida vai passar. Nuvens que no céu ao vento vão passando sem nunca chegar. Você não gosta mais de mim.

bruxa, meu doce vampiro. Oh, oh, oh. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu dispenso o convite para a festinha Plock, valeu? Você está ouvindo Moqueca de Siri pela Rádio Campeche 98.3, gravado ao vivo toda quinta, das 8 às 9 da noite. Ou então você está ouvindo a retransmissão pela Rádio Bronca, em Barcelona, 104.5 FM, uma rádio livre. Toda quinta, das 6 às 7 da noite, horário local. No lado A do Moqueca de Siri, ouvimos Sila do Coco, Tirar Onda, Raoni, Dandara e Ana Costa, Seja Feliz, Maclay Matos, Se Parasse de Chover, Messi, Brandão, Café com Pão, Carol Saboia, Vento no Canavial, Pedro Luiz, com João Cavalcante, Indivídua, versão remix, Monique Pessu, remix de Viada, o remix é de Marcelo Vig, e no fundo estamos ouvindo o remix de Colombo, para a música de Rita Lee e Roberto Carvalho, Doce Vampiro. Arroba Moqueca Siri nas redes sociais. Começar ao lado B com Dedé Paraíso e Arnaldo Antunes. Vi, Caína Caponice, depois Luca Argel, Pisque Três Vezes. .3 Rádio Campeche, 104.5 Rádio Bronca. Tanta chuva por cima do mar, vi a sede do fogo no ar. Eu vi guerra no seio da paz, vi as cores intensas demais. Multidões escorrendo o suor e os carros correndo ao redor. As esquinas sem luz e sem lei, tantas voltas no mesmo lugar eu dei. Sopra em teu colo, outra vez me deitar, fechar os olhos, descansar. alcancei e não vou mais fugir. Já sei de tudo, penso em nada, só em ti. Vim pra deixar o passado pra trás, atracar o meu caos no cais, aceitar as estrelas no céu e provar as promessas do mel. Tua boca se abrindo pra mim, teu aroma no pé de jasmim. Esquecer pra depois recordar, receber e aprender a me dar. Enfim, para em teu colo outra vez me deitar, fechar os olhos, descansar. Eu te alcancei e não vou mais fugir. Já sei de tudo, penso em nada, só em ti. Eu te alcancei e não vou mais fugir. Já sei de tudo, penso em nada, só em ti. Pra hora dos fogos, pisque a luz do quarto de hóspedes três vezes e abra a janela que dá pro jardim dos ingleses. Temos pouco tempo pra matar a saudade que tanto sentimos. Que na sala sintam sua falta e venham atrás de você sua tia e seus primos. Conte-me tudo, não diga mais nada. Eu não sei o que faça, que o tempo já passa, a contagem começa. Ai meu Deus, quanta pressa, os cachorros latindo, já estou me vestindo. Ouço um estampido antes da primeira explosão. Já começou o ano novo no seu coração. Quando seu relógio bater 10 minutos pra hora dos fogos, pisque a luz do quarto de hóspedes três vezes e abra a janela que dá pro jardim dos ingleses. Temos pouco tempo pra matar a saudade que tanto sentimos. Antes que na sala sintam sua falta e venham atrás de você sua tia e seus primos. Conte-me tudo, não diga mais nada. Eu não sei o que passa, que o tempo já passa, a contagem começa. Ai meu Deus, quanta pressa, os cachorros latindo, já estão me vestindo. Ouço um estampido antes da primeira explosão. Já começou o ano novo no seu coração. Seu desejo me churuca. eu não estou nem aí. Se você tem que partir e não quiser mais voltar, benzinho, benzinho, o sofrimento acabou. O sofrimento acabou. Não tem mais chororô. Não tem mais chororô. Hoje eu estou tralala. Se você me deu um pé na bunda, hoje eu estou aliviado. Me sinto livre pra bailar. Eu acho que você deveria se cuidar e dar um trato na peruca, pois seu desejo é me churuca. Graviola no Muqueca de Siri. Vizinho. Itália Campeche, 98.3. Dona Guinda, depois do proselitismo babaca da voz do Brasil, tem Muqueca de Siri aqui na radinha do Campeche. Eu acho que você deveria se cuidar e dar um trato na peruca, pois seu desejo é me churuca. Chá de boldo, tango. Um par de tango, sol vermelho, nosso amor, cheio de guerra, vida e calor. A gente ferve, pega fogo, incêndio, que não se apaga com bombeiro. Um par de tango, sol vermelho, nosso amor, cheio de guerra, vida e calor. A gente ferve, pega fogo, incêndio, que não se apaga com bombeiro. Pode até chover canivete, o mar de rosas se abrir, que eu assopro essa brasa, arraso a paz e o frio. Me inflamo, quando me atiro vivo em tuas veias, seivas, suores, teu corpo, um rio de fogo em que me afogo sem pedir socorro a ninguém. Tua língua, saliva, labareda que me percorre por dentro, por fora, à margem, até minha carne viva encontrar a tua carne em flor, e finalmente eu for um rio dentro do teu mar. Pode até chover canivete, uma de rosa se abrir, que eu assopro essa brasa, arrasa a paz e o frio. Agora ele, o maravilhoso Reginaldo Rossi. Desterro. Olha aqui, amor, eu estou voltando. É tão bom chegar e eu estou chegando. Quero te dizer que me arrependi. Quero te contar o quanto sofri. Mas valeu a pena esse meu desterro. Longe eu descobri, descobri meu erro. Descobri que a vida começa aqui, dentro do meu lar, e eu quase o perdi. Encontrei mulheres que me amavam, manhã logo me deixavam. E eu confesso, amor, que jamais senti em outros braços o calor dos teus abraços, meu amor. Mais beijo na boca e menos arminha. Encontrei mulheres que me amavam, mas que de manhã logo me deixavam. E eu confesso, amor, que jamais senti em outros braços o calor dos teus abraços, meu amor. Eu estou voltando. Olha aqui, amor, eu estou voltando. É tão bom chegar, eu estou chegando. Badia Sad, Fernandinho Beatbox, Ultra Leve, ao vivo. Levo na asa delta deito. madrugada, ao beijo perdido, astrolábio, ao arrepio na pele, cobertor de lábios, ao nascer do sol, preguiça, ao nascer da lua, malícia. Mariana, quando o céu alumia e vem, era a noite de São João. Com Chico César. E a brasa espalhando você pelo ar. O futuro já sabia. Onde a palha derramou, deixou no chão cada rastro de você na multidão. Sei que você me olhou. Na multidão, sei que você me olhou. Francisco Elombre, Zaira, barulho bom. Canto junto, canto só, só latino, só forró. Tudo soma no meu som, nada tira o meu tom. Gosto de um retro moderno, ressoando, sou eterno. Saio do céu pro inferno. Atrás de um barulho bom. Atrás de um barulho bom. Atrás de um barulho bom. Eu descanso em São Paulo e vou trabalhar na Bahia. Eu trabalho de noite que é pra dormir mais de é na madrugada que eu vou te encontrar só pra gente fazer um barulho bom. Proposta do Moqueca de Siri desde 2006, atrás de um barulho bom. Lado B ouvimos Arnaldo Antunes e Dedé Paraíso, Vi, Luca Argel, Bisque Três Vezes, Graviola, Benzinho, Trupe Chá de Boldo, Tango, Reginaldo Rossi, Desterro, Badia Sade com Fernandinho Beatbox, Ultra Leve, Mariana Aidar com Chico César, O Futuro Já Sabia, Zaira com Francisco Elombre, Barulho Bom. No fundo estamos ouvindo Nicolás Krasik no violino, Mestrinho na sanfona e grande elenco gravado ao vivo no Canto da Ema. Chique Chique, música de Sivuca. Toda quinta tem Moqueca de Siri, das 6 às 7 da noite. Retransmitindo pela Rádio Bronca para Barcelona, 104.5 FM. e gravado ao vivo, das 8 às 9 da noite, depois do proselitismo babaca da Voz do Brasil, aqui no Eco Estúdio da Rádio Campeche, Floripa, Ilha da Magia. Trocar uma figurinha conosco, arroba Muqueca Siri, Muqueca com U e QU. Rebelde desde 2006. Um exercício do direito contigo no artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Você não conhece? Dá um Google. Até a próxima, simpatia. Saudações rubro-negras. Vamos vacinar. Muqueca de Siri é um programa feito com álcool gel, com máscara e com a primeira dose da Pfizer já. Esperando a segunda. Fora Bolsonaro, genocida. Além de genocida, você é um imbecil. Chega, vamos lá, vamos ouvir essa quebradeira. Olá, um beijo, Nicolá. Beijo, Gê Muniz. A Rádio Campeche está esperando seu projeto. Cadê? Falar nada, mas vou falar. Se der o Flamengo pro meu neto de 5 anos treinar, vai melhor do que o Rogério Ceni. Ponto final. Bolsonaro genocida. Um beijo, Mãe Rosa. Obrigado, viva Mestre Sivuca. E Nicolás Krasicki.